começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor, Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Senhor Deus, nós queremos, Pai, agradecer a bênção desse dia, dessa semana que se inicia, agradecer pela bênção da vida, da família, enfim, agradecer por fazermos parte dessa escola universal que é o nosso planeta Terra. Nós pedimos a bênção aos bons espíritos que nos assistem nesta manhã, aos bons espíritos que nos orientam, e pedimos ao nosso Mestre Jesus que leve a sua luz, a sua paz, o seu amor a todos os lares, a todos os locais de trabalho dos irmãos e irmãs que sintonizam conosco nesse instante. Amado Ramatiz, nós pedimos a tua bênção, o teu amparo e a tua proteção para que possamos conduzir esse programa de forma eficiente. Que tudo que aqui hoje será comentado, será estudado, possa não somente ficar gravado em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações. Bom dia a todos vocês. Nós estamos entrando no ar com o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o nosso Mestre Ramatiz. O programa Despertar da Consciência tem como objetivo estudar mais detalhadamente as obras codificadas por Ramatiz. E nós temos aqui o livro Fisiologia da Alma, onde nós iniciamos, semana passada, os nossos estudos sobre o vício do álcool em nossas vidas, né? Repercutiu muito positivamente esse programa desde semana passada. É um tema polêmico, é um tema que envolve inúmeras famílias. E nós, graças a Deus, com a orientação de Ramatiz e dos bons espíritos, estamos conseguindo atingir os nossos objetivos. Nós convidamos a todos para participarem ao vivo do nosso programa, e para participar é muito simples. Basta entrar na minha página no Facebook, Gero Maita. Lá, automaticamente, no primeiro ícone, você já encontra um acesso para a página do programa Despertar da Consciência, onde, curtindo a página, você está convidado a fazer o seu comentário sobre o tema, a passar uma experiência, a fazer uma pergunta envolvendo a questão do tema abordado, que é o vício do álcool, para que nós possamos, junto com vocês, nossos ouvintes, tornarmos ainda mais eficiente o nosso programa. Você que nos escuta pela primeira vez e que, porventura, queira acompanhar os nossos estudos anteriores, na própria página do programa Despertar da Consciência e na página da Rádio Toques de Aruanda, no YouTube, você encontra todos os nossos programas anteriores, para que disponíveis você possa estudá-los, baixá-los, enfim. É uma agenda eletrônica onde você pode estar buscando as informações que com certeza podem estar lhe auxiliando aí a ter uma vida mais sadia, antes de mais nada, não é? Nós convidamos a todos para que no próximo dia 2 de abril, terça-feira, semana que vem, nós possamos iniciar aqui na casa, venham estudar conosco a nossa Escola de Médiuns Ramatiz, onde nós iniciamos na terça-feira um estudo quinzenal que vai abordar detalhadamente, teórica e prático, as obras de Ramatiz. Iniciamos os estudos com o livro Mediunidade de Cura. Esse curso não tem nenhum custo, basta somente vir munido de caderno e caneta, e aí nós vamos estar desenvolvendo um estudo bem bacana em cima das orientações de Ramatiz. Então, dia 2 de abril, terça-feira, 20h30, aqui na Casa Céu Esperança, que fica na Avenida Marcondes de Brito, número 1577B. Nós estamos iniciando os nossos estudos da Escola de Médiuns Ramatiz, das 20h30 às 22h, iniciando os estudos falando sobre mediunidade de cura. Então, sintam-se à vontade, todos que desejarem participar desse nosso programa. Maiores informações no nosso site, celesperanca.com.br. celesperanca.com.br. Vamos começar com a matéria que eu selecionei aqui para vocês hoje, dentro do tema, né, o vício do álcool. Como é que o álcool age no corpo, né? Vejam só que interessante. É no intestino que 75% das moléculas do etanol passam para o sangue. O principal ingrediente das bebidas alcoólicas é a molécula de etanol. Assim que a pessoa toma um gole, uma pequena parte dessas moléculas já começa a entrar na corrente sanguínea pela mucosa da boca. Pelo esôfago, a bebida chega ao estômago, até deixar esse órgão só 25% do etanol que entrou no sangue. O resto só cai na corrente sanguínea quando a bebida chega ao intestino delgado, órgão cheio de vasos e membranas permeáveis. São necessários de 15 a 60 minutos para todas as moléculas do etanol entrarem na circulação e se espalharem pelo corpo. Esse tempo depende de fatores como a presença de comida no estômago e a velocidade com que a pessoa bebeu. Quando cai no sangue, as moléculas de etanol são transportadas para todos os tecidos que têm células de alta concentração de água. Órgãos como cérebro, fígado, coração e rins. No fígado, 90% das moléculas de etanol são metabolizadas, quebradas em partes menores, para facilitar sua eliminação. Ele processa por hora o equivalente a uma lata de cerveja. Acima disso, o etanol passa a intoxicar o organismo e causa os efeitos mostrados no infográfico de outra página. Nós estamos vendo aqui na internet e vamos passar essas informações para vocês agora. Vejam bem os efeitos nos órgãos, né? Ação nos rins aumenta a produção de urina em 50%. No cérebro, quando o etanol carregado pelo sangue chega ao cérebro, ele estimula os neurônios a liberar uma quantidade extra de serotonina. Esse neurotransmissor substancia que leva mensagens entre as células serve para regular o prazer, o humor, a ansiedade. Por isso, um dos primeiros efeitos do álcool é deixar a pessoa desinibida e eufórica. Isso aí é vero, né? A gente nota em qualquer pessoa que toma o álcool que logo esse fenômeno aqui, né? Essa reação é apercebida, né? A pessoa fica extremamente eufórica, alegre, ri por qualquer coisa. Então está aqui o exemplo e a explicação por que isso acontece. Se a pessoa segue bebendo, outros dois neurotransmissores são afetados. O etanol inibe a liberação do glutamato, que por sua vez regula o GABA. Sem o controle do glutamato, mais GABA é liberado no cérebro. Como esse neurotransmissor faz os neurônios trabalhar menos, a pessoa perde desde a coordenação até o autocontrole. Por isso a gente vê as pessoas tontas, né, cambaleando quando bebem, caindo, se machucando aí pelo chão. No estômago, o etanol das bebidas irrita a mucosa do estômago, dificultando a ingestão e aumentando a produção de ácido gástrico no órgão. Isso gera aquela sensação de enjoo e mal-estar dos breacos, prestes a chamar o Hugo, né? Prestes a vomitar aqui. O vômito funciona como um mecanismo de autodefesa, comandado pelo cérebro contra a ação agressiva do álcool no estômago. A pessoa se sente mais aliviada após vomitar porque termina a irritação da mucosa pelas moléculas do etanol. Nos rins, quem bebe tem mais vontade de urinar. E isso não rola só pela quantidade de líquido ingerido. O etanol age na hipófise, uma glândula no cérebro. Lá, ele inibe a produção de um hormônio que controla a absorção da água pelos rins. Com menos líquido absorvido, mais urina é eliminada, como mostra a comparação, né, que nós estamos fazendo aqui. Se você elimina mais urina, é normal que um alcoólatra ele vá desidratar com muito mais facilidade. Agora, olhem só, no coração, na ação do álcool nos rins, a gente explica por que quem bebe faz muita urina, né? Faz muito xixi. É um efeito colateral do excesso de urina, que o excesso de urina acaba agindo o coração, atingindo o coração. É que pela urina são eliminados minerais como magnésio e potássio, que ajudam a manter o batimento cardíaco. Durante e após uma bebedeira, o ritmo do coração pode apresentar alterações. De gole em gole, duas latinhas de cerveja já provocam os primeiros sintomas no cérebro. Levamos uma hora para processar 14 miligramas de álcool, o equivalente a 300 ml de cerveja ou 150 ml de vinho, miligramas, né? Ou ainda 40 ml de uísque. Quantidade de álcool no sangue, miligramas de álcool por decilitro de sangue, 30 miligramas. Efeito no corpo, sensação de euforia e excitação. São os primeiros efeitos no cérebro. 30 miligramas de álcool no corpo já causa isso. Quantidade de álcool no sangue, 50 miligramas. O efeito no corpo, redução da coordenação motora e alteração de humor. É o início da fase 2 da ação do cérebro, né? 50 miligramas. Nós falamos de uma lata de cerveja com 350 miligramas. Quantidade de álcool no sangue, 60 miligramas. Efeitos no corpo. No Brasil, é proibido dirigir acima desse limite de álcool no organismo. Por quê? Porque há o deslocamento do duplo etéreo e, eventualmente, você perde todos os reflexos no volante. Quantidade de álcool no sangue, 100 miligramas. Efeitos no corpo, diminuição da concentração, piora dos reflexos e perda do equilíbrio. Quantidade de álcool no sangue, 200 miligramas. Efeitos no corpo, náusea e vômitos, né? Olha o estômago se irritando, né? Fala arrastada e visão dupla. Isso é também comum da gente já ter visto. Quantidade de álcool no sangue, 300 miligramas agora. Efeitos no corpo, sensação de anestesia, lapsos de memória e sonolência. Quantidade de álcool no sangue, 400 miligramas. Efeito no corpo, insuficiência respiratória, coma e até possibilidade de morte. Eu quero abrir aspas aqui para um comentário. Este fim de semana, nós tivemos um evento aqui na casa ontem pela manhã com José Carlos Anarotti, que é o presidente da Fraternidade Ramatiz, que veio nos prestar alegria do seu conhecimento numa palestra. E logo após, quando terminou aqui, nós ficamos reunidos conversando com ele um tempo e depois cada um foi para sua casa. Eu fui almoçar, passei na casa de alguns amigos e ao retornar já umas 8, 9 horas da noite para minha casa, nós passamos aí pelos barzinhos que ficam abertos domingo na rua, né? E nós reparamos uma cena muito característica nesse local, que era exatamente essa última colocação que nós fizemos aqui. Jovens, né, apresentando, totalmente alcoolizados, apresentando o sinal do famoso coma alcoólico. Ou seja, tinham mais de 400 miligramas de álcool no sangue, né? Então é onde vem a insuficiência respiratória que estimula o coma e, se não cuidar, a pessoa pode até morrer. Pois bem, nós iniciamos o nosso programa com essa leitura, que sempre haverá um comentário além das obras de Ramatiz, para nós realmente vermos cientificamente, né, e vivenciarmos o mal que o álcool causa no nosso organismo. Eu já mencionei, e volto a repetir aqui, eu tenho dois casos na minha família de pessoas que, meus irmãos, né, que eram mais próximos a mim, que desencarnaram pelo vício do álcool. Inclusive, um deles era tão drástico a situação que ele, né, não ingeria mais alimento. Ele chegou a beber aquele álcool, né, que industrializado, que nós compramos para higiene, e chutava colocava sal na língua, porque ele não conseguia ingerir nenhum tipo de alimento, porque ele vomitava, que era a irritação da mucosa, né, do estômago, devido ao excesso de álcool que ele tinha. Quantas pessoas não vivem isso esse dia? Quantas pessoas não passam por essa situação nesse dia na sua família? Ou, nós tivemos aí até uma ouvinte que semana passada comentou conosco a respeito desse problema, né, que ela enfrenta na família. E qual é o papel grandioso que Ramatiz tem de nos trazer orientação, não doutrinação? Porque Ramatiz não nos impõe nada no seu livro. Ele nos mostra os fatos. Cada um tira as suas conclusões e, dentro das suas conclusões, promove a sua automudança. As coisas feitas com imposição, elas não funcionam na nossa vida. E qual que é o fator desse programa que nós estamos passando hoje, falando do álcool? Não é que você imponha para um alcoólatra que ele tenha que parar de beber, mas que você mostre, por A mais B, os malefícios que o álcool causa ao organismo e à vida do indivíduo, para que aí sim, começando um tratamento adequado, ele comece a se desvencilhar desse mal. Então, você que nos escuta hoje, pode nos enviar a sua experiência, o seu comentário ou a sua dúvida. Eu acho que é importantíssimo, né, nós dividirmos esse conhecimento, como a Lilian da Silva Martins, nosso ouvinte, fez. Olhe bem o e-mail dela. Os médios devem dar exemplo para sofrermos influências diariamente, pois sofremos influências diariamente. O álcool é uma droga ilícita, muito difícil de largar. Sofri muito com os meus familiares alcoólatras, onde dois morreram devido ao uso. Muito axé, meus irmãos, orai e vigiai. Muito bacana esse comentário da Lilian. Nós agradecemos a Lilian por estar participando, escrevendo para nós aqui no programa, dividindo essa sua experiência, que nos mostra, gente, que realmente isso é um mal que envolve os nossos lares, né? Que envolve as nossas famílias. Temos aqui a Fabi Boing, de Santa Catarina, que nos escreve: Gero, ainda ontem, na nossa aula, Fabi, ela é dirigente de um centro, né? Fraternidade do Triângulo Divino, lá em Santa Catarina, e ela comenta aqui que numa das aulas dela, entramos nesse tema. Dentre outros assuntos que falamos, e até relatos pessoais meus, onde eu já tive experiências onde utilizava a cachaçada para esquecer meus problemas emocionais, lembrei a todos uma abordagem uma vez me passada pelo guardião que me assiste, onde ele falou assim: a taça de vinho possui a propriedade que podem promover a longevidade, porém, a garrafa inteira pode matar. Então, isso me despertou. E como ninguém é anjo, todos já passaram por algo deprimente na juventude desequilibrada. O melhor de tudo é que é possível recomeçar e aprender a se conhecer para não voltar a repetir os erros antigos. Abraços. Obrigado, Fabíli. Você tem razão desse comentário que você fez. Eu acho que todos nós já tivemos históricos tristes, né, envolvendo a bebida. Eu, por opção, desde pequeno, na minha adolescência, eu nunca tive vontade de beber, de fumar, essas coisas todas. Mas se eu não bebi e fumei diretamente, eu tive o reflexo da família, que infelizmente tinham tios, irmãos, como eu mencionei, que estavam envolvidos com o vício do álcool, com cigarro, por exemplo, ou seja, esses vícios lícitos, né, que geram impostos imensos e que alimentam aí a manipulação de governo, de diversas massas, enfim, nessas pessoas que me rodeavam. E o que me ajudou bastante quando eu li o livro de Ramatiz foi justamente essa orientação que ele me dava, porque os meus irmãos, infelizmente, na época, a gente não pôde ajudar, mas porque não tinha esse conhecimento ainda. Mas hoje, muitas pessoas aqui no meu centro, da onde eu apresento o programa para vocês, vêm nos procurar, que ouviram o programa, que têm o problema e que estão procurando ajuda. Então, Ramatiz tem um papel muito importante de orientação para poder nos fortalecer, né? O Fábio de Souza nos faz uma pergunta. Gero, a cerveja do fim de semana dentro de casa, em consumo moderado, pode causar algum problema de ordem espiritual ou físico, principalmente para médiuns? Olha, Fábio, eu vou te falar o seguinte. O que causa o mal é o excesso. Nós temos que compreender que nós não podemos pregar em espiritualidade, né? Um fanatismo ou um radicalismo ainda. São opções. Eu, por exemplo, Gero, não bebo, não fumo, não consumo carne, opções minhas, né? Eu me conscientizei da necessidade disso. Claro, isso influencia na minha mediunidade? Influencia na minha mediunidade, mas antes de mais nada, gente, vai influenciar na sua saúde. Veja aí o que causa no seu organismo. Nós não tivemos. Ramatiz mesmo, na pergunta da semana passada, explica que o álcool é benéfico, ele é usado para medicamentos, ele é usado para limpar o sistema sanguíneo, mas o grande problema é o excesso através das bebidas, né? Desse vício que é criado com uma visão de status que as pessoas têm, de curtição, de estar ali, né? Dando uma relaxada do trabalho, dessa coisa toda, aonde não se prega o limite. Então, como você disse, eu posso beber na minha casa? Claro que pode, é uma opção sua. O que nós temos que tomar cuidado é aonde nós devemos parar. Infelizmente, hoje, nós encontramos pessoas que um gole de cerveja ou de vinho já se desequilibram. Então, essas pessoas têm que ter um bom senso e saber que, olha, é melhor eu não fazer isso porque não vai me fazer bem. Tem pessoas que bebem uma garrafa de cerveja e continuam dentro de um equilíbrio ainda. Agora, nós temos que tomar muita cautela porque você não sabe qual que é o seu equilíbrio. Você não sabe aonde é o teu limite. Então, na dúvida, beba um copo, eu acho que é o suficiente, mas tem gente que começa a beber e não para mais. Então, nós não podemos ser radicais e falar, não, corte de vez. Isso é decisão de cada um. Cada um toma essas decisões. Já inúmeras vezes, em roda de amigos, vamos beber uma cerveja? Eu não bebo. Então, você pede um suco de laranja, por exemplo, porque eu também não bebo refrigerante, né? As pessoas te olham como se você fosse um ET. É a mesma coisa quando você chega numa roda e fala que não come carne. Todo mundo te trata como se você fosse um doente, um deus, um ser de outro planeta. E é uma coisa que visa a nossa saúde. Então, qualquer postura sobre a quantidade de álcool que você deve ingerir ou não, ela deve estar pautada dentro da lei de escolha, mas da lei de bom senso. Se você não sabe onde é o seu limite, como eu falei, beba um copo de cerveja, mata a sua vontade. Agora, saiba que este copo de cerveja vai causar alterações no seu organismo. Que esse copo de cerveja vai causar algumas agressões ao seu organismo. Independente seja ele um copo ou 10, 20, 30 cervejas. Ele vai causar um mal ao seu organismo porque o nosso veículo físico não foi feito para esse tipo de alimentação ou consumo. Então nós temos que nos reeducar. O processo de reeducação é uma coisa muito, muito extensa, que nós não podemos radicalizar. Nem Ramatiz radicaliza conosco. Ele vai nos ensinando gradativamente, tirando determinados hábitos alimentares que nós venhamos a ter e substituindo ele por coisas saudáveis. Então não é um processo que ocorra da noite para o dia. Portanto, cada um, dentro do seu livre-arbítrio, deve caminhar ao seu tempo. O Rafael Xavier, bom dia, estou sempre na sintonia com vocês. É um conhecimento muito bem adquirido, abraços, muito obrigado Xavier, e muito obrigado a todos os ouvintes, né, que acompanham aqui conosco a Rádio Talk de Aruanda nessa manhã de segunda-feira com o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz. Novamente, você que nos ouve pode participar do nosso programa, né? Você pode estar acessando a minha página no Facebook Gero Maita. Em seguida lá tem o acesso para a página do programa Despertar da Consciência, onde você pode estar enviando o seu comentário, o seu relato, a sua pergunta, participando ao vivo conosco aqui no nosso programa Despertar da Consciência na rádio Toques de Aruanda. Vamos ao nosso evangelho do dia, que não poderia faltar, né? Nós temos aí a sustentação para a nossa semana e a sustentação para o nosso programa, que é o nosso evangelho, que sempre nos traz uma informação salutar e que sempre nos dá força aí para continuarmos a nossa caminhada. O Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Achareis então repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você encontra isso em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. O que é o jugo leve? Todos os sofrimentos, né, como as dores físicas, os infortúnios, as misérias, as decepções, a perda de entes queridos, né, encontram consolação na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que nada espera após a vida presente ou que simplesmente duvida, né, da vida futura, as aflições passam a ter um peso tal que nenhuma esperança consegue aliviar a amargura. Foi isso que levou Jesus, gente, a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. É difícil você sair de um vício do álcool? Está aqui um caminho, por exemplo, para você poder começar. Mas Jesus impõe uma condição, né, para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na própria lei que ele ensina. Se seu jugo é o cumprimento dessa lei, esse jugo é leve e essa lei é branda, porque impõe como deve o amor, como dever, né, o amor e a caridade. No Livro dos Espíritos, na questão número 258, nós encontramos assim a seguinte pergunta: na erraticidade e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? A resposta dos espíritos é: ele mesmo escolhe a espécie de provas pelas quais quer passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Na pergunta 258A, Allan Kardec questiona da seguinte forma: então não é Deus que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? A resposta vem: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quereis saber, então, por que Deus fez esta e não aquela lei? Ao dar o espírito a escolha, a liberdade de escolha, Deus lhe deixa plena responsabilidade por seus atos e pelas respectivas consequências. Nada lhe atrapalha o futuro. O caminho do bem está no seu dispor, assim como o caminho do mal. Se sucumbir, porém, resta-lhe uma consolação, a de que nem tudo acabou para ele e de que Deus, na sua bondade, deixa-lhe a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Aliás, é preciso distinguir entre o que é obra da vontade de Deus e o que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, foi Deus, mas a decisão de expor-se a ele, porque nele vistes um meio de progredir, é vossa, e Deus o permite. Uma frase para reflexão nesse dia: ajudamos conversando. Saber ouvir também é uma caridade. Bacana isso, né, gente? A gente já começa aqui sabendo que há um consolo aí para todos os irmãos e irmãs que estão enveredados no vício do álcool, que é Jesus, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, independente de religiosismo. Nós temos aí em Jesus realmente a figura, os ensinamentos, a força, a fé, a libertação que nós precisamos para nossas vidas. No livro Fisiologia da Alma, Ercílio Mais pergunta: quando os espíritos nos dizem que a morte do corpo físico não extingue a vontade de ingerir álcool, ficamos confusos, pois se o corpo é físico, tudo leva a crer que o túmulo terreno seja a fronteira definitiva das sensações físicas. Estamos equivocados em nosso raciocínio? Essa pergunta vai de encontro com o capítulo que nós lemos aqui de Mateus para vocês, né? As pessoas que, infelizmente, não têm uma visão futura, acham que tudo morre no túmulo ainda ontem, Eu ouvi uma pessoa me dizer isso, que acha que a vida era somente essa aqui que nós vivemos. Quando falta um pouco mais de orientação para ela cair na real de que a reencarnação é algo já que é provado pela própria ciência, né? Veja o que o Ramatiz nos responde. A desencarnação não destrói os desejos, pois estes são psíquicos e não físicos. Após a morte corporal, quando a alma se vê impedida da satisfação alcoólica, é justamente quando seu desejo ainda mais recrudesce e a ideia da impossibilidade de saciar o vício produz-lhe atroz desespero. Há muito tempo, a tradição ocultista vos ensina que o corpo astral, como um dos veículos que compõem o perispírito, é realmente o corpo dos desejos, no qual cedia-se o desejo do espírito e conservam-se todos os resíduos produzidos pela sua emotividade e paixões vividas nos milênios findos. Através desse sutilíssimo corpo astral, constituído de toda a essência psíquica emotiva desde a sua origem planetária, é que realmente se manifesta o desejo do espírito. Nessa contextura delicadíssima, atuam, gritam e dominam todos os egos e estímulos das paixões, desejos e vícios que hajam vibrado na alma através de suas anteriores encarnações físicas. É por isso que a simples perspectiva de não poderem saciar a angustiosa sede de álcool trazida da terra deixa esses infelizes alcoólatras cegos e enlouquecidos sobre os mais cruciantes acontecimentos. Rompem-se-lhes as algemas de qualquer convenção ou deveres afetuosos, levando-os a praticar as mais vis torpezas para conseguir o álcool. Aqueles que já presenciaram os ataques etílicos dos alcoólatras e se compungiram pelos seus alucinantes delírios, sem dúvida, não observaram 20% do que acontece a esses infelizes desesperados pelo vício quando lançados brutalmente no mundo astral. Dá para imaginar isso, gente? Além disso, as entidades das sombras procuram auxiliar os viciados recém-chegados ao espaço, ensinando-os a ter paciência e a buscar o seu médium eletivo na crosta terráquea, a fim de torná-lo um dócil caneco vivo, que na forma de um canal lhes mitigará no mundo material a sede ardente do álcool. Qual a ideia mais clara que poderíamos formar desse infeliz que denominais caneco vivo? Designo como caneco vivo a criatura que se deixa dominar completamente pelo vício do álcool, tornando-se enfraquecido no seu senso de comando psicológico e espiritual. Quando tal acontece, os viciados do além, que se afinizam à sua constituição psíquica, vigiam-na e atuam-na incessantemente sobre ela, a fim de conseguirem situá-la sobre a frequência vibratória com que operam em comum, para subverterem-lhe completamente a vontade e o caráter. De acordo com a lei de afinidade espiritual, é preciso que o candidato à função de caneco vivo vibre na mesma faixa vibratória do malfeitor desencarnado, pois só deste modo é que este consegue agir com êxito e interceptar qualquer inspiração superior que possa ser enviada à sua vítima no sentido de se livrar do vício. Assim que o obsessor consegue domínio completo sobre o bêbado encarnado, trata de cercá-lo de cuidados e protegê-lo contra outras entidades desencarnadas que também o possam usar como caneco vivo. O álcool, ingerido pelo alcoólatra terreno, depois que ele atinge o estômago, volatiza-se em operação progressiva até alcançar a sua forma etéreo-astral, momento em que os espíritos viciados podem, então, sugá-lo pela aura do infeliz beberrão. Trata-se de uma espécie de repulsiva operação de vampirismo que, para satisfazer em parte aos desencarnados, exaure a vitalidade da vítima. Certas vezes, aglomeram-se várias entidades viciadas sobre a aura de um mesmo bêbado, constituindo uma grotesca e degradante cena de sucção de álcool. Elas se mostram irracíveis e irritadas quando seus pacientes não as atendem, atontando, deixando de beber, a quantidade deixada para sua satisfação mórbida completa. Trabalham furiosamente para que o infeliz aumente a sua dose de álcool, pois ele representa o transformador que deve saturar-se cada vez mais a fim de cumprir a repulsiva tarefa de dar de beber aos viciados do além. Daí, o motivo por que muitos alcoólatras insistem em afirmar que uma força oculta os obriga a beber cada vez mais, até que chegam a cair ao solo inconscientes. Saturados então de álcool, quais míseros farrapos humanos a exsudarem os vapores repelentes da embriaguez total, eles atravessam o resto de suas existências transformados em vítimas de seus obsessores que auspiciosamente se ocultaram nas sombras do além-túmulo. É interessante essas duas perguntas, essas duas colocações que Ramatiz faz para nós, porque aqui eu me recordei agora há pouco, né, de um senhor, né, que sempre se apresentava para mim lá no bairro que eu morava, ainda quando moleque ainda, né, ele sempre vinha perto da gente assim e falava, olha, você tem aí, você quer comprar um óculos, né? Ele sempre falava para mim, você quer comprar um óculos que eu tenho aqui, porque eu estou precisando de um dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Ele sempre dava uma desculpa, né? Ou seja, sempre tinha uma desculpa que ele precisava de um dinheiro para resolver um problema. Ele era um alcoólatra, né? Eu nunca, na época eu já tinha meu desenvolvimento mediúnico, então a clarividência, eu sou clarividente, se mostrava para nós, geralmente tinha um espírito próximo que pedia que nós não incentivássemos ele a esse vício. E uma vez ele ficava próximo a um bar perto de casa, era um domingo de manhã, e eu lembrava que eu estava no portão tomando aquele solzinho gostoso da manhã, né? E observei que logo pela manhã, era coisa de quase 9 horas da manhã, a rua estava vazia ainda, ele estava lá com uma garrafa de cerveja, todo feliz, bebendo. E ele falava. Ele bebia a cerveja e conversava como se ele tivesse com algumas pessoas à volta dele. Ele já morreu, essa pessoa. Infelizmente, na época, ele já estava numa condição bem precária de saúde mesmo. E eu me recordo que, aguçando mais a visão em cima desse senhor, se mostrou, né, a nossa visão psíquica, as quatro entidades que estavam à volta dele, trajados como, assim, pessoas normais, viu, gente? Nada excepcional sobre essa visão, né, que nós tivemos. E ali nós conversávamos amistosamente com ele, né, sobre qualquer tipo de assunto que inspirasse alegria. E incentivavam que esse senhor bebesse. Essa visão se acentuou para mim por cerca de uns 10, quase 15 minutos. Foi uma coisa que foi muito marcante. E ele bebeu, pegou outra cerveja, assim, ele bebia muito rápido, né? Ele pegou outra cerveja no bar, ele tinha conseguido algum dinheiro, começou a beber novamente, e em dado momento, nós começamos a perceber que próxima região do cerebelo dele e da região do sistema nervoso central, nas costas, um dos espíritos dava a volta por detrás dele e ele botava a boca, né, bem próximo à nuca dele, no chakra humeral. E ali, toda aquela energia densa, era uma energia, um vermelho muito escuro, que começava a se formar nessa região, que era o torpor do álcool, era absorvido por esse espírito, que era como se desse uma sucção muito forte daquela essência, e logo o espírito apresentava um torpor parecido com o que dele, com o que ele estava tendo. E os que estavam à frente dele começaram a fazer a mesma sequência, trocando-se entre si, e para assombro, nos últimos instantes que eu registrei a minha visão, outros espíritos estavam chegando ali. A cena foi algo que ficou muito gravado, né, na minha mente, cai de encontro aqui com o que Ramatiz menciona a respeito dos canecos vivos. Ele sempre bebia e caía, né, bebia até apagar mesmo o chão, e às vezes ele era levado para a casa dele, que era próximo ali do bar. Uma coisa muito triste, pai de família, né, tinha lá uma condição precária, porque não trabalhava. Era uma vida difícil, né? E ele sempre se machucava, né? Eu me recordo do supercílio dele aqui aberto. Nossa, era um rosto machucado. E no outro dia ele estava lá bebendo novamente. Passado algum tempo depois, à noite eu chegava do trabalho e eu via novamente esse indivíduo com outros bebendo no bar. E a ação foi muito engraçada, porque ao passar próximo a ele, era o caminho que eu tinha para ir para a minha casa, eu senti uma vibração, mas muito forte, uma tremedeira, um desequilíbrio energético físico muito imenso. E foi engraçado que eu me lembro de ter olhado para dentro desse bar, que era um boteco na realidade, e a população de espíritos dentro desse bar, ligado aos homens que estavam ali dentro, precisamente deveriam ter 10 homens, entre jogar sinuca com a cerveja, cigarro, aquela coisa, né, bem chata mesmo, que a gente vê ainda nos dias de hoje nos bares, nós registramos a presença de uma população 3 vezes maior de espíritos ali dentro, que riam, que conversavam entre si, que participavam da conversa desses caras, e tinha o mesmo procedimento que nós havíamos registrado naquele domingo, ou seja, através do chakra umeral, o espírito absorvia o néctar da bebida que estes senhores estavam bebendo ali naquele bar. Ao ler esse capítulo de Ramatiz, o mentor que me acompanha de manhã nesse trabalho pediu, né, reavivou esse arquivo mental em mim para que nós pudéssemos dividir com você. Tia G nos escreve: bom dia, irmão Gero. Eu, quando criança, vi e vivi com muitas bebidas em casa, como também no terreiro que frequentava. Lá, a entidade dava pinga no coité. Coité, para quem não sabe, é um copo, é que nem um copo, né, que se serve para efeito da cabaça, né, para as pessoas que eu, desde menina, tinha uma queda para a bebida. Adorava principalmente beber champanhe. Na adolescência se acentuou. E daí fui perdendo o controle. Inclusive desmaiava mesmo uma entidade me falou que eu estava voltando a fazer tudo que fiz numa encarnação passada. Isso me chocou muito, porque a minha melhora dependia de mim mesmo. Eu conto isso porque eu estava realmente perdendo o controle e eu fazia uma mistura de bebidas mesmo. E fui aos poucos, com a ajuda dessa entidade, largando a bebida, e é muito bom poder dividir minha história sem vergonha, sem nenhuma vergonha, para alertar nossos irmãos. Deus e Ramatiz abençoem vocês sempre. Uma beijoca, Tia G. Muito legal, Tia G, a sua participação. Muito legal essa ação, né, que os ouvintes dividem conosco aqui na sua vivência. Isso é muito importante para cada um de nós e principalmente importante para aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, né? Importante para aqueles que estão dividindo as suas experiências, alguns talvez mais tímidos, né, por não poderem querer dividir as suas experiências, outros talvez que bebam. Olha, o importante aqui não é julgar ninguém, mas é levar uma ideia de transformação, como cada pessoa pode estar modificando aí de maneira saudável a sua vida, né? Como a Lilian da Silva Martins aqui nos envia uma mensagem. Gera, bom dia. Eu faço parte de um grupo no qual distribuímos sopa toda terça-feira. Eu me deparo com vários irmãos de rua alcoólatras. São pessoas formadas como um farmacêutico, que tive a oportunidade de conhecer e me tornei sua amiga. Ele largou sua família, sua casa, sua profissão por causa do seu vício. E, infelizmente, ele veio a falecer. Triste realidade que vivemos. Realmente, viu, Lilian? É uma triste realidade que nós vivemos todos os dias e que isso passa desapercebido aos olhos da população. Isso passa desapercebido, fica como uma curtição. Eu vejo aí no próprio Face mesmo, né? As pessoas mandando fotos aí das suas baladas, né? Enfim, com um copo de cerveja na mão, curtindo, elegendo uma felicidade que na realidade não existe, gente. E nós sabemos que algumas palavras as pessoas ficam meio bravas comigo, né? Mas está elegendo uma felicidade que não existe. Felicidade, você tem que viver ela de cara limpa. Se você não é capaz de atingir a sua felicidade de cara limpa e tem que usar de uma ilusão, né? Como uma droga, como uma bebida, para poder esquecer das dores, esquecer dos problemas, realmente você está se iludindo. Realmente está se afundando cada vez mais num buraco ilusório que não vai te conduzir para canto algum. Então, realmente, nós vemos cada vez mais isso crescer. Né? Eventos que são realizados em nome dessa ou daquela bebida, campeonatos que os patrocinadores, né? Um campeonato que fala de saúde, onde os patrocinadores alimentam esses campeonatos, essas disputas, são distribuidores de bebidas que estimulam o vício. Então nós temos que realmente, no momento que nós nos encontramos, independente de credo religioso, nós não temos aqui batido a tecla em religiosidade nesse programa, mas em bom senso, né? Nós revermos os nossos atos e revermos o que está chegando para nós. Com um rótulo de bom, com um rótulo de saudável, de curtição, enfim. É muito, muito, muito desagradável isso. Inclusive, muitos programas de televisão alimentam e estimulam isso. Nós temos os reality shows, que mostram uma festa que todo mundo enche a cara, e isso dá ibope. Todo mundo fica feliz, todo mundo gosta, todo mundo está curtindo. Ninguém para pensar que aquilo está influenciando pessoas que amanhã ou depois vão quebrar a sua cara por um programa ilusionista, que ensina o que nós já vemos aqui fora, que é trair, que é maltratar, que é brigar por causa de dinheiro. Né? Paulinho da Viola sempre diz, dinheiro na mão é vendaval, você tem que saber administrar esse dinheiro. Nós não fazemos apologia ao dinheiro, mas na forma com que ele é ganho e principalmente da forma com que ele é administrado na sua vida. E lá você tem, nos reality shows aí, um dia em que todo mundo enche a cara, dança, né? Deixa se exacerbar no erotismo, e todo mundo bate palma, todo mundo dá audiência. Então está na hora da gente se renovar, né? Olha só, o Silvio Mais faz mais uma pergunta para Ramatiz aqui no capítulo. Todas as criaturas que ingerem bebidas alcoólicas são prolongamentos dos espíritos viciados do além? Ramatiz faz uma colocação. Não, não. É preciso evitar as interpretações extremistas em nossas comunicações. Pois só a perda completa da vontade e o desregramento moral é que candidatam as criaturas à condição de canecos vivos, os malfeitores desencarnados. As nossas advertências sobre o perigo de a criatura se transformar em caneco vivo se dirigem particularmente àquela que a isso se expõe pela sua invigilância espiritual e que se entrega dócil e completamente ao vício do álcool. Se assim não fora, a vossa humanidade teria um rebanho completamente escravizado aos obsessores sediados no astral inferior, pois é raríssimo encontrar-se uma criatura humana que não possua um vício, uma válvula ou uma paixão capaz de fazê-la vibrar perigosamente com algum viciado do além. Em outros termos, a condição nefasta de caneco vivo em que o encarnado perde o controle de sua direção espiritual e se transforma num prolongamento lúbrico dos desencarnados pervertidos, só se concretiza quando ocorre excessivo desregramento físico ou moral, consequente da alimentação do vício do álcool. O homem digno, embora faça uso de bebidas alcoólicas, naturalmente com moderação, encontra-se, é claro, protegido automaticamente pela sua própria condição espiritual superior? Eu vou reler essa pergunta aqui, né? Respondendo, endossando a pergunta do irmão que nós falamos aqui hoje no programa. O homem digno, embora faça uso de bebidas alcoólicas, naturalmente com moderação, encontra-se, é claro, protegido automaticamente pela sua própria condição espiritual superior, que predomina sobre sua natureza animal. Ele, se ele continua servindo ao próximo e cumprindo honestamente os seus deveres de pai, filho, irmão, esposo ou cidadão útil à coletividade, é certo que está imune contra as intervenções perniciosas dos espíritos viciados das trevas. De modo algum, o aperitivo regrado ou a festividade sem exageros alcoólicos que se realiza na intimidade amiga do lar ou na tertúlia fraterna poderá servir de atração para os espíritos delinquentes, pois eles são sempre repelidos pela forma imunizadora dos fluidos sublimes. O perigo da infiltração astral inferior principia justamente quando o excesso de ingestão de álcool começa a perturbar o controle da consciência espiritual, favorecendo no indivíduo a emersão da bagagem milenária do instinto animal, que então forceja para tomar o comando exclusivo do corpo carnal. Nessa ocasião, os guias espirituais começam a perder o domínio sobre os seus pupilos imprudentes, que por sua própria vontade passam então a vibrar em sintonia com a frequência vibratória perigosa dos desencarnados trevosos. Embora, depois dos excessos alcoólicos, as criaturas restabeleçam o controle perdido momentaneamente sobre a ação do álcool, ficam sujeitas às visitas constantes dos viciados do além, que por muito tempo ainda as procuram, esperançosos de novas libações iguais às de que participaram nas primeiras vezes. Mesmo os homens dignos e educados devem ser extremamente cuidadosos e vigilantes quando tomarem parte em ágapes, onde o tradicional aperitivo ou a taça de champanhe possa conduzi-los à infeliz função de canecos vivos. Se não fugirem do excesso de libações que pouco a pouco pode levá-los a se sintonizar com as faixas magnéticas dos malfeitores no além-túmulo, que vivem sempre à cata de sensações subvertidas da carne. Então mostra aqui, nessa passagem de Ramatiz, que não há mal algum, como nós falamos, em você ingerir o seu aperitivo no lar, com a família, essa coisa toda. Agora, é preciso que cada um de nós saiba os seus limites. Então, por isso que eu falei, não tem um termômetro para a gente registrar um limite da nossa, das bebidas que nós temos que consumir. Não existe. Cada um tem um limite, cada um tem uma constituição física, cada um deve saber como que deve conduzir isso na sua vida. Agora, é importantíssimo se compreender e, principalmente, se refletir até onde esse tipo de ação vai me fazer bem, até onde eu tenho que me controlar e aonde eu tenho que falar não, porque a gente às vezes não sabe. Então, mal algum há em poder se consumir uma bebida no lar ou de forma festiva, mas sempre pautando dentro da lei do bom senso, onde eu tenho que saber a hora de parar. Então, assim, olha, eu bebo 2 copos? Tá bom, então é só 2 copos que eu vou beber. Agora não, hoje é festa, vamos beber mais uma. Indiretamente aí você pode sim estar sendo manipulado pelos seus inimigos para começar a se tornar um viciado, para começar a se tornar um caneco vivo. Então aí fica a mensagem de Ramatiz, sempre mostrando que nós não podemos ser radicais, né? Nós não podemos ser extremamente radicais em tudo que a gente faça, mas nós temos sempre que procurar agir com bom senso, o que acaba sendo bem mais importante e bem mais produtivo para cada um de nós. Nós estamos aqui com o programa Despertar da Consciência. Eu sou Gero Maita e você pode estar participando do nosso programa entrando na minha página do Facebook, Gero Maita. Lá tem o link para o programa Despertar da Consciência, onde você pode estar curtindo a nossa página, né? E também enviando a sua colocação, como muitos ouvintes estão fazendo, enviando o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, participando para que você possa tornar eficiente esse programa, onde o ouvinte também pode dar a sua opinião, onde o ouvinte possa participar conosco. Eu queria fazer um convite a todos vocês. No dia 2 de abril, nós estamos aqui há duas semanas, né? Amanhã, na semana que vem, nós estamos iniciando aqui na casa a Escola de Médiuns Ramatiz gratuita, que será um estudo quinzenal, às terças-feiras, das 20h30 às 22h, das obras de Ramatiz. O estudo é gratuito, você não paga nada, basta ter boa vontade, basta trazer caderno e caneta para estudar muito com a gente, onde nós estaremos aí dando início aos estudos pela obra de Ramatiz, Mediunidade de Cura. Né? Nós temos a nossa livraria aqui no centro, você pode comprar o livro aqui conosco, e nós temos aí bastante coisa mesmo para estudar com os conhecimentos que Ramatiz deixou para cada um de nós. Gostaria também de estar comunicando a vocês que no próximo dia 10 de abril, né? Ou seja, 10 de abril próximo, nós estaremos iniciando pelo Estudar em Casa o nosso curso de Cristais na Umbanda. Eu falei semana passada na Umbanda do Bem que tinha novidade, né? Pois a novidade está aí, nós já estamos postando nas nossas páginas aí. Estamos iniciando um curso à distância, com duração de 2 meses, onde nós abordaremos a questão dos cristais, né? As pedras tão bonitas que nós temos por aí, uma ametista, um quartzo rosa, né? Enfim, uma apatita, por exemplo. Qual é a função dessas pedras e a sua relação com os orixás? Como é que eu posso, dentro da vertente umbandista, estar me utilizando da bioenergia dessas pedras na irradiação de um orixá para poder estar fazendo uma firmeza com os cristais, um altar de cristais em casa, por exemplo, ou uma determinada pedra que na força do orixá, por exemplo, faz uma limpeza no ambiente, auxilia na recuperação de doentes, né, de pacientes que estejam com alguma doença de cunho leve, de cunho grave, que precisem de auxílio energético para a recuperação. Como é que eu posso fazer um elixir, né, um floral com cristal? Existe isso? Claro que existe. E o curso, ele é um curso teórico e prático, é apostilado, e durante ele nós vamos estar passando todas essas informações para vocês, né? Desde limpeza energética, até cura, até a ligação das pedras com os orixás, e tudo isso aqui você vai encontrar no www.estudarencasa.com.br. Está aí o convite a todos vocês. Acessem a página do Estudar em Casa, vejam toda a proposta do curso que se inicia no dia 10 de abril, e o mais legal, curso à distância, você assiste a aula quando você pode, né? Você tem diversas aulas que são gravadas, você tem uma senha para que você possa acessar o Estudar em Casa, e lá no seu horário de descanso, na sua casa, na comodidade do seu lar, ou mesmo até no seu trabalho, você possa aí, de maneira rápida e eficiente, estar assistindo os nossos vídeos, que são bem detalhados, tem uma excelente qualidade de gravação, e o mais legal, estudando, aprendendo, tornando o seu tempo útil, né? Então, quando nós falarmos, iniciarmos os nossos estudos, além de poder assistir às aulas, você recebe uma apostila teórica e prática de tudo que nós vamos falar no curso, e você pode falar comigo através do chat do aluno, onde você envia as suas perguntas, e no máximo em 48 horas nós estamos respondendo ela para vocês, para poder agregar ainda mais os seus estudos. Então fica aí a nossa sugestão e o nosso convite para vocês que estão à distância, que não podem vir até o meu centro, através do Estudar em Casa, www.estudaremcasa.com.br, que leva o ensino aí para você. Então fica o convite para o curso Cristais da Umbanda, iniciando-se no dia 10 de abril. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram comigo desse programa nessa manhã. Agradecer a Deus, a Mestre Ramatiz, por permitir que nós estejamos aqui levando essa mensagem adiante. E como falamos na oração, que tudo que foi falado nesse programa no dia de hoje não fique somente gravado em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações. Uma semana abençoada a todos vocês. Que Deus e os orixás nos cubram de luzes. Esse é o nosso programa Despertar da Consciência. Eu sou Jairo Maita. Até semana que vem a todos. Um grande abraço. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz, com o sacerdote e escritor Jairo Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br, www.edconhecimento.com.br.